117. 117 included crew. Affirmative. American 980, clear taxi sent you holding point runway 10, taxi via Manapron and India, taxiway India. At the holding point, contact tower 118.6, altimeter 1018. Alright, 1018.6 the tower, and we're going via the apron, and we're going to hold at India for runway 10 for American 980. Okay, for your information, you will follow Embraer 18195 of Zip Company. Okay, I understand. We'll follow Embraer 195, American 982. Primeiro tipo de equipamento, pessoas a bordo. 0137 no transponder, 3 a bordo. Tipo de equipamento, confirma. Romeu 44. Tirar uma TR 500 pés, o Romeu 44. Vai ser manter 500 pés sobre o litoral. Firme? Vai manter 500 pés sobre o litoral. Sente, Tango de Bravo, voa direto fora do barro. Voa direto, Tango de Bravo. Galpa, mais um, 1260 da Gol, vai dando push. Rodo 260, coordenação aqui para o solo após o 757 da América passar, acaba, tá livre, ano 08. Se for a América passar, tá livre, eu puxei a sonar, voo no 260. Muito bom dia, 4307, quanto espera dono zero. Salvador, 4207. 14207, a linha decola, pistona 0, vento 200 graus, 07 nós. Libre ingressar, alinhar e decolar, pistona 0, 4207. Da passagem ao Boeing da América, posse prossegue Juliette 05, portão Gol 1738. E após a passagem da aeronave da América, prossegue via Juliette 05, 1738. Bravo, pode informar o ajuste altímetro, por favor? Ajuste no 08, tá bem, Bravo. No 08, India Bravo. Bom dia, American 980. American 980, line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, for American 980, and could you please confirm our departure frequency? Corrigindo, Bruno 260, táxi até o ponto de espera autorizado, via pátio 1, Índia, no ponto de espera chama torre 608, meia dúzia, e o altímetro agora 1098, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 260, comente aqui. Salvador, muito bom dia ainda, Azul 4207, na Dael. Azul 4207, contato para a decolagem, Super Nível 360, saindo Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, 360, Azul 4207. Land 80 clear, takeoff runway 10, wind 200 degrees, 07 knots. Takeoff 10, American 980, confirm altitude please, that we cleared all the way to 310. Point 0.8, American 980. Affirmative in altitude. Salvador, Costa 5949. Prossiga, Fonseca. Autoriza a tua Juduna a partir da presente? Positivo, livre. Quente. Manter pista no zero. Autorizado a linha e manter pista no zero, voo no 200. America Line 980, Airborne at 28, contact Salvador, approach control frequency 120.8. Clear to 310? Yes, sir. 310, American 980. De pronto, voo no 260. Gente, voo no 260, aguarde um instante para decolar. Vai manter. Voo no 260, autorizado a decolar de pista no 0, vento 210 graus, 069. Teve decolagem de pista no 0, voo no 260. Graças a Deus, 5949, está autorizado ILS. Pois é, 5949, autorizado ILS. Azul 4207, chama Recife 25 ano. 25 ano, 4207, bom dia. Boa. 60, declaro as 31, chama o controle 1208. 208, Golan 260. Tráfego na aproximação. Não, eu tenho o Tango de Abraço. Confirme? O Tango de Abraço está autorizado, mantém a vertical da paralela. Vou regressar para a Serra 93, não é? Positivo. Pode estar dentro do litoral, posso fazer o cruzamento com a torre, retorno para o Pituaçu. Reportará Pituaçu, Tango de Abraço. Controle, Rona 260, decolou para o Caracaju. Rona 260, contato da decolagem, sul 0390, saída Puca. O Fátio que se encontra? No Fátio 3, está com um a bordo, quanto para a costa, Rona está bravo. Zero único a bordo e Costa Azul, confirmando, não é isso? Costa Azul, senhor. Tem condições de decolar na presença do Pátio 3, com a água de neutralização da torre com o ProSul? Afirmativo, decola com interferência firma, chuva direita. Sétimo, Meus Cabravo, local Salvador para Costa Azul, 500 pés, decolagem do Pátio 3 com o ProSul, aguardando autorização da torre Salvador. O transponder é o 0165 e o controle no 20-8, Romeu Oscar Bravo. Transponder vai decolar do Pátio 3. Olha a estruturação da torre, 2.5, vai com proa 1, explorar, botar 510, vai tomar controle do 208, vai com código 0165, Romeu Oscar Bravo. Afirmativo, 0 único a bordo, confirmando, reposte Cogino. Tá pronto para estacionamento? Pronto para estacionamento. Afirmativo, quando pronto para decolagem, chama a torre 1086. Vai tomar torre para decolar, Romeu Oscar Bravo. America 980, contact Pacific Center, to pursue 126.85, if enabled 125.45. 2685-2545, American 980, good day. Legal no 2000, vai manter a proa 048, aproximadamente 15 milhas para evitar. Após desvio, vou direto já, Mogol no 2000. Após desvio, direto já, Mogol no 2000. Isso aí é 5949, fui LS, para embaixar que é voto para o SNES. Processo 5949, agora chama a torre 18 desse meio. Processo 5949, chama a torre 18 desse meio. Salvador, processo 5949, fui LS, passou o marcador, isso é para embaixar que é voto para o SNES. Conferência 5949, vive checado, utilizado pouso pistão no 0, vento 220 graus, 07 nós, que nem gala 08. Conferência 5949, de pouso, ajuste 108. Controle, o Tango de Bravo, do través do Parque do Pituaçu. Se autorizado, dá presente e proa direto para Serra do Vendo, Serra do Vendo. Direto do Ilha Bravo. Direto do Ilha Bravo. Por Alô, bom dia, Azul 4060, livro 200, restrito 150. Azul 4060, essa notificação do seu pneu 050, chegada a Mari, voltou ao Itap. 050, direto Itap, Azul 4060. Possível, Mosca Brava. Você vai estar no pátio 3 já acionado, você está pronto para decolagem. Cruzado decolagem do pátio 3, vento 2200079, nós, Senegal 08, comprou a Sul, Romeu Mosca Brava, reporte fora do solo. Fora do solo, Brava. Sério, 5949, do A visual, prossegue, para pouso final. Sério, 5949, sente, pouso pistão 0, via 12 no 0, 0, 7 mais. Sério, 5949, de pouso. Opção. Eu acho que a Brava fará do Solas 37, chama controle 1208. Alô. Papa Romeu, Roberto Cabravo, Maquete com seus visuais, 500 pés, retorno para a sua esposa. Bravo. Controle, o Tango já bravo, visual com o aeroporto, senhora. É, 1 minuto para pouso de Serra Novelha, Serra Novelha, se autorizar o transfer de torre. Mais Cabravo, senhora, torre, 1-8-6. 18-6, já bravo. 1-2-6-0, agora centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2005-2545. A pista para o pátio militar da base aérea. Torre Salvador, Tango de Abravo. Tango de Abravo. Pátio avistado é em uma, o Sérgio. Serra do Vender, está ciente do tráfego. É, na sua escuta, Tango de Abravo. Gente, Tango de Abravo, Serra Novembro, Serra Novembro. Reporte no solo controlado, o vento aqui no aeródromo é 210,8. 210,8, reportará solo controlado, Tango de Abravo. Direto do Azul 4060. 04060, despara 2 no pés, azul 1108. 2 no pés, 1008, azul 4060. Contendo solo os 4 anos, frequência livre, tenha um bom dia, Tango Gelo Bravo. Próximo Porto Seguro, Centro Alto. Gente, Oscar, confere a informação em curso, pronto, cópia. Pronto. Voo 777 por seguro, autorizado nível 340, decola da 10, primeira curva direita, terceira saída da Euleira, após Leira, voa direto, Porto Seguro. 5562 no transponder, o controle 120, décima 8, Bruno 777. Protegimento correto, 05 portão, depois quando pronto, Bruno 777. A notificação das 14h40, confere? Livre da colagem e o vento aqui no local é 210,8. Aguarde transmissão de comunicações. Isso mesmo, estão à toa do farol de Itapuã, aguardando a transmissão. Chame de abraço. Pronto, cópia o nível 380. Negativo, prossiga. 3191, Salvador Galeão, autorizado nível 380. Decola 10, primeira curva direita, descida a saída da Euleida, após Euleida, voa posição bridge, onde intercepta a rota, Zulu 10, após SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa Papá, após direto Lúvito, Lima Uniforme, Victor Tango Oscar, após conforme o plano. O transponder 5571 e o controle 120, décima 8, TAM 3191. TAM 3191, autorizado nível 380 para o Rio de Janeiro Galeão, decola da pista 10 com curva direita na saída Israel, transição Leda, após Leda boa trilha, intercepta a presa 10, vai SMAP, Lúbito e após conforme o plano. Transponder 5571 no controle 1208. Fechamento correto, meia dúzia ao portão, reposto quando pronto para acionamento e posto, TAM 3191. Vai reportar. Paulo Salvador, TAM 3895, bom dia. TAM 3895, Guarulhos, 340, informação em curso agora, papá, pronto, cópia. Pronto, cópia. TAM 3895, Guarulhos, autorizado ao nível 340, decola 10, primeira curva direita, precisa saída da Euleida, após Euleida, voa posição bridge, onde intercepta a rota Zulu 16, até Bravo Zulu, após conforme o plano. O transponder, grupo de 5, 5555 e o controle opera em 120.8.3895. 340 para Guarulhos, regulando da 10, curvando a direita, saída da Euleda, pós Leda Brise, abre as luzes da 6, HZ e após conforme o plano. 5555, 1208 é o controle, o TAN 3895. Planejamento correto, 02 é o portão, reposto quando pronto, TAN 3895. Botará 3895. Simulou até a volta, tá no dia dado. 1208 até a volta, bravo. Chega pra o Mike, Roberto. Salvador, o Tango Ilha Bravo. Voltando Ilha Bravo, até estações de 500 pés na linha do litoral. 500 pés do litoral, Ilha Bravo. Controle Tango Ilha Bravo, vai fazer um 360 para prosseguir para o farol da Bastia. Gente, o Tango Ilha Bravo 360 com o motor esquerda. Azul 4060. Azul 4060, completa, chama a torre, o número do sinal 6, bom ponto. 6-6, obrigado. 5220, desce para 2, meu pé, ajuste 1017, está autorizado a sinal ILS, ponto estabilizado. Para 2000, estado no 017, autorizado ILS, trip 5220. Siga, Papa Romeu Tango, Michael. Torre Salvador Azul 4060. Passando externo, baixar travado. Bom dia, Azul 4060, tráfego avistado, trem checado, pista no zero, pouso autorizado, vento 200 graus, 8 nós, pouso autorizado. Livre pouso Azul 4060. Michael Romeu, controle. Confirma o tipo de aeronave e a procedência. Zero 2, 3, 4, Tango, Michael Milton.